250, desconsiderando a altitude de etapa, livre descida para 3.000 pés, 1.0 no meio, permanece o altímetro. 3.000 pés, 1.0 no meio, espera a quinta, no chinelo, 1.2. Romeu Bravo Oscar, chame agora o Centro Recife, frequência 1260, alterno 288. 260-288, Oscar. Controle de Salvador, desça para nível 050, QNH-10016, autorizado chegada Mari. Movimento de identificação. Confere 2704-68 milhas. Correção 2704 no través da posição onde mantém nível. Suba para nível 090, chame Aracaju em 120.3. Oi, Alieto, vou no 648. Vou no 648, complete a aproximação, chame a torre em 1 no 8.95, bom pouso. 1 no 8.95, ok? Afirmativo, 1 no 8.95. 1 no 8.95, obrigado. Instruções, por gentileza. Não compreendi, senhor. Aguarde instruções, por gentileza. Ótimo. Centro Recife, frequência 1 no 8.95, no terno 1.3325. KLM 238, approved taxi to holding point, to holding point, call tower frequency 1 and 6 95, KNH 1016, taxi via April 1 in, after April 1 India. April 1 India, holding point, we'll go to tower 1 and 8.95, altimeter 1016, American 238. Descida. 578 retaguarda em coordenação, equipe de solo reporta para o taxi. Afirmativa, após a passagem, está livre para o SPEC acionamento em coordenação com a equipe de solo. Vou chamar a 301. Vou chamar a 6250. Bom dia, 1165. Prepara a saída da Eulida Motiva. A informação Golf confere. Aguarde um minuto para cópia. Pronto, 4. 1.65 autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1.0 com a primeira curva à direita, na saída da Eulida Motiva. A primeira aerovia é o peso 1.0, após prossegue de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder 5412, o controle 1920 decimal 8. Confirmando a saída da Euleda Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Euleda Motiva. Gente, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Solo, bom dia, gol 1648, livrou na sua escuta. Gol 1648, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, gol 1648. É, tio, mantenha 250 até Duna, desça para 2000 pés. QNH 10116, autorizado a final do procedimento. E LS3, reporte estabilizado 9978. 2000, 9096, vai constabilizado o 9976. Então, 3896, reduz a velocidade para 2309. 2309. Chanel 6250, na escuta da torre. Muito bom dia, passo pré-baixando, checado. X-Ray, para 1-0, Chanel 6250. Vente 6250, livre pouso na 1-0, vento 190 graus com 9-9, altímetro no 0 no 5. Rio e 15, livre pouso na 1-0, Chanel 6250. O meu papapapapá, Mike, confirme o chamado para pouso. Reporte 8 para ingresso. Gente, mantente da Juliette para informação, seu gate é o 08. Gente, vai manter para ingresso, bom no 648, gate 8. Para o táxi, bom no 53, 5 horas e 18, alterna o Galeão, Oxa 6319. Bom no 53, confirmado? 1-5-3. Gente, confirma a alternativa e autonomia, por favor, gentileza. Está com 1-5-3 a bordo, 5 horas e 18 minutos de autonomia, alternando Galeão, Oceaner 6-3-1-1. 6-3-1-1, táxi via parte 1-1, Índia. Ponto de espera, chama a torre 1-1-8, decimal 9-5, altímetro 0-0-5. Ajustou no 0-5, está livre táxi via parte Índia, torre 18-9-5, Oceaner 6-3-1-1. Bom no 648. E passagem ao R2 da Avianca, taxiando até o ponto de espera após o cruzado ingresso via Juliette até o gate 08. Gente, após Airbus, via Juliette, gate 8, bom no 648. Sim, aliás, 250. 250, então, durante a descida, recebemos as transmissões com falhas. Grato pela informação. Chinelo 6250. O 621 pode continuar para 2000? Bono 621, afirmativo. Desça para 2000 pés, QNH 10115. Autorizado a final do procedimento GLS-X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado 2015, autorizado a final, reporte estabilizado 621. Bono 621 é o número 2 para aproximação. Sente reduzido a 200, 621. A Alfa reportará antes da Juliette. Vou 896, reduz a velocidade para 200 nós. 200 nós, 3896. 3896, desce para 2000 pés, QNH1015, número 3 para aproximação. 2000, 3896. Azul 9978, complete a aproximação, chama a torre em 118 decimal 95. Salvador, bom dia, Azul 9978. Azul 9978, com a aproximação, repete quando baixar travado, QNH 10 no 5. Vou informar, 9978. Two 38 airborne, S03, contact control, run 20 decimal 8. 20.8, okay. 23. Archer American 238, 1500 for flight level 360. American 238, radar contact at departure, climb to flight level 360, mobile departure. Okay, 360, mobile departure, American 238. Já travado, Zoo 9978. Azul 9978, tráfego limitado, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-0-9. Depois, pista 1-0, azul 9978. Estabilizou, 621. No 621, complete a aproximação, chama a torre em 1 no 8 decimal 900. 295, 621. Juliette, Bravo Delta, autorizado táxi até o ponto de espera via pátio 1, Índia, no ponto de espera, chama a torre em 1 no 8 decimal 95, altímetro 9095. Torre Salvador, bom dia, Oceané 6311, no ponto de espera da 10 pronto. Oceané 6311, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, Oceané 6311. Sim, por favor. É uma milha para o externo, baixar de checado. Oceané 621, continua a aproximação, número 2 para pouso, QNH 10 no 5. 10 no 5, vai agora no CD, 621. Torre Salvador, Mantenha o Delta, passa no ponto. Gente, papapá, Mike Eco Delta, reporte sobre o farol de Itapuã. Reporte lá, Itapuã, Delta. Torre Ocha 631, não tem condições de decolagem imediata, quando autorizado. Gente, Ocha 631, não mantém a posição. Tá, seguimos o Ocha 631. Olá, Salvador, muito bom dia, Tan 3859, informação, hotel, passo para cópia, autorização para Curitiba, portão 5. Tan 3859, informação, hotel, confere, aguarde um minuto para cópia. Escuta. 3859, prepara a bom, ele. Certo. 978, solo 06, libere primeira direita, solo 121, decimal 9. Tá, direito, 219, bom dia. Mike Eco Delta, mantenha a espera sobre o farol de Itapuã, aguardando instruções. Você espera com 360 pela direita, Mike Eco Delta, aguardando. Com 1621, livre pouso pistão 1-0, vento 190 graus, 89, informa um tráfego à sua direita, um Sikorsky 76, não interfere com seu pouso. Ciente, autorizando o pouso 1-0, com 621. 9978. papapá, Mike Eco Delta, visual com Airbus da TAM, final pistão no zero. 96, complete a aproximação, Shintori 1 no 8 decimal no 5. 2R18 no céu. 360, é o tempo que ele passa e eu preciso tomar base para ele feitar a retaguarda do mesmo. Ok, ciente, reporte para o cruzamento da final pistão no zero, Mike Eco Delta. A retaguarda do TAM. Apontará o Mike Eco Delta. Chiba, nível 340, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída Arrabó, Elef. Aerovia fez o 2-1, no controle em 1-2-0, decimal 8, transponder 5-1-5-3. Autorizado, então 3-2-5-9, Curitiba nível 340, decola pista 1-0, curva direita, terceira Arrabó, transição Elef. O primeiro aerovia fez o 2-1, no controle 1-2-0-8, transponder 5-1-5-3. Então, 3859, cotejamento correto, reporte foto para o pushback acionamento. Confirma somente a frequência do controle? Frequência do controle 1208, chamará para pushback acionamento. 3859, portão 5. Paulo Salvador, gol 1621, uno livrou, só escuta. Gol 1165, condena sua vista pessoal na parte de ataque. Salvo Salvador, voo 621. Voo 621, táxi via Alfa Juliette até o gate 06. Alfa Juliette para o 6621. Falcon Airbus da TAP, final pistão no zero. Ah, sim, partiu. Após passagem do tráfego, a linha mantém cabeceira 1-0, chané 6319. Após a passagem do tráfego, a linha mantém na 1-0, chané 6319. 9978, visual com o tráfego na sua frente, aguardando para prosseguir o táxi até a ponte de espera. Ciente, mas a princípio seria melhor se o aeronave chegasse um pouquinho mais à frente para a gente conseguir passar. Ciente, devido ao jet boost da aeronave da frente, não será possível aproximar um pouco. Terá que aguardar a decolagem do Airbus aviado. Ciente, mas o 9978. Só confirmando o nosso 68, seria o. Havia copiado o box 02, os dois estão ocupados, seria o 3. O box é o 01. 01, sim, azul 9978 para o seguinte táxi. Boa, 3896, livrando pela direita. Então, 3896, táxi via Alfa Juliette até o gate 05. Alfa Juliette para 05, 3896. Quer confirmar o gate com 621? Trouxa 6319. Macaco Delta girando base pela direita da 17, contra embaixo para baixo. Papapá, Mike Eco Delta, livre pouso, pistão 1-7, vento 1-9-0 graus, 1-9-9. Livre pouso 1-7. Papatango, Juliette, Bravo Delta, Lima, mantém cabeceira 1-0. Esse 59 na escuta do sol. Solo, gol. Solo mesmo para o táxi. Pena caminhão, 4 horas. 129 a bordo. Sente 129 a bordo, Eterna Galeão. Taxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, o chamatão em 1-8, decimal 95, altímetro 1-0-1-5. Via parte 1 no Índia, considera que dentro... 2-0-8, bom voo. Controle 1-2-0-8, Ocean informa várias aves na lateral da pista durante a corrida de decolagem. Várias aves sobre a lateral da pista. Houve colisão com alguma delas? Negativo. Ok, ciente, grato pela informação, Xené 6319. Então por isso, bom dia, bom trabalho. Como que aguardará a liberação do gate 05 pelo colega da companhia, que em 3 minutos iniciará o pushback? Ciente, aguarde então antes da Juliette, 6296. 1-1, Nadael, passando 2 mil pés. Xené 6311, contato radar na decolagem. Subo para nível 360, direto Leda. Para 360, direto Leda, Ocean 6311. Guardião 09, prossiga. Ciente, decolagem da pista 17, confirme o local de sobrevoo, o Guardião 09. Ciente, Guardião 09, autorizado com curva esquerda, para afastamos de 7 a 10 milhas. Comprou a note. Reporte para ingresso de pistão no site, o Guardião 09. Ajuste 10015. Bom, 630, autorização recíproca. Bom, 1630, informação em curso ao hotel. Prepara a saída Pulca Caju. Aguarde um minuto para a cópia. Graus 109. Uno 165, ali mantém cabeça 10. Papatango, Juliette, Bravo Delta, decolada aos 1-6, controle 120, décima 8. 208, Juliette, Bravo Delta, não obteve o plano. Lateral da pista, o para pushback e acionamento, então 3859. 3859, em coordenação, fique pit solo, reporta ataque. Reporta ataque, tá fazendo iniciando push no 5, está 3859. E livre decolagem, vento 180 graus com 9 nós. Segurança para o gate 05, prossegue via Juliette. Gente, espera na pista 05, livre, prossegue via Juliette, vai para 05. De November Alpha, a informação até o confere, confirma quantas milhas afastará no sobrevoo por Salvador. Índia November Alpha, autorizado corredor forte, mantendo 1 mil pés. decola da 197 com primeira curva à esquerda. O transponder é 0171, na faixa 20 milhas, controle em 190, decimal 8. Oi, Guardião 09, fora do solo. Guardião 09, decolado aos 18, autorizado curvar à esquerda e cruzar o campo. Aguarde transferência de comunicações. Autorizado o cruzamento do campo, curva esquerda, aguardando a transferência de comunicação. 95, altímetro 1905, bom voo. Pronto, cópia. Pronto, 630 autorizado, Recife, nível 370. Decola da 190 com primeira curva à esquerda na saída Pouca, transição Caju. Aerovia Upper Whisky 58. Transponder 54, no site, o controle 120, decimal 8. Autorizado, Recife, 370, Upper Whisky 58. Decola a curva à esquerda na Pouca, Caju. Transponder 5417, controle 1208, 630. Fala 630, cotejamento correto. Reporta pronto para o pushback acionamento? Repetir. Bom dia, Guardião 09. Guardião 09, controle de Salvador. Mantenha sob condições visuais, 500 pés. Condições visuais, 500 pés, Guardião 09. O 30 ainda não escuta? Ainda não escuta. Só corrigindo a saída, Pucajão ou Pajão Caju? Pucajão Caju, sim. Se não beber alfa, livre acionar, repata atrás. Tá, aqui está 3859, está com 186 a bordo, 4 horas e 20, Campinas. 186, 4 horas e 20, autorizado o táxi via Pátio Uno Índia, ponto de espera, chama a torre em 118, decimal 95, altímetro 1019. Pátio Índia, 1095, 1015, está 3859. 0, controle 120, decimal 8. 165, controle 208. Controle Salvador, bom dia, gol, o nono 65. Contato Sudal 3620, da presente direto Leda. Nono 65, extensão ao 360, da presente Leda, obrigado. Chanel 6311, na escuta do controle Salvador. Tá, afirmativo. Chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, terno 3325. Centro Recife 125, não alterna 13325, Ocean 63, 11, boa. Salvador, bom dia, tá 359, ponto espera pra alfa. Salvador, tá 359, ponto espera pra alfa, 10. Tá 3859, é Lima, tem cabeceira no zero. A Lima tem no zero, tá 3859. Tá 3859. A linha decola pistão 10, vento 180 graus, 109. Ele decola, tá 3859. Papa Romeo, Índia Liberal, somente confirma 2 a bordo. Gente, livre táxi, chame na Taxi Oscar, o Índia Liberal. Olá, 630, em coordenação com a equipe de sol, reporta táxi. Reportará, 630. Então, o Juliette Bravo Delta, confirma estimado para pouso aérea, caiu? 1408. Grato. Informação hotel em curso, aguarde um minuto para cópia. Da hotel, aguardando, obrigado. Aguarde coordenação. Aguarde. 5595, pronto, cópia? Pronto. Autorizado, ponto seguro, nível 200. Decola da 10 com primeira curva à direita na saída da AEL, após coral. Transponder é 5430, controle 120.8. Autorizado 200 para ponto seguro. Decola da 10 com primeira direita da AEL, coral. 5430, transponder, controle 120.80. 5590. 5595, cotejamento correto, é a porta pronta para pushback acionamento. Vou entrar por estacionamento, 5595. 3859, passa 1000, peço. Então, 3859, contato radar na decolagem, sou para nível 340, sai da arma. Só para 340, tá? 3859, possibilidade de voar, arbor. Está presente, arbor, 3859. Certo. Salada Gol 648, centro da informação, até o portão 08, autorização, Marcel. Bono 648, informação até o confere, prepara a saída Pucacaju. Aguarda um minuto para cópia. Pucacaju, Gol 648. Corrigindo Puca, transição Caju, Gol 648. Puca, transição Caju, Gol 648. 513325, Gol 1165. Gol 1094, controle Salvador, desça para nível 050, QNH 1015. Autorizado a chegada a Mari. Gol 1094, mantém o perfil da chegada. Táxi, o Gol 630, 112 a bordo, 3:30, alterna Maceió. Frente 1630, táxi via Índia, ponto de espera chama Torre 1895, altímetro 10105, bom voo. Via Índia, ponto de espera 1895, Gol 630, obrigado. Transporte para a Bob, vou indo para o Editap. Para a Bob, Editap, obrigado, 0-4. Gol 648, pronto, cópia. Cópia, Gol 648. Gol 648, autorizado, Maceió. Nível 370, decola da 10 com primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Caju. Aerovia Upper Risk 58, após que prossegue de acordo com a rota prevista no plano de voo. Responda 5436, controle 120, decimal 8. Autoriza 370, aparece 58, a saída será Pouca, transição Caju. 5436, transponde, controle 120, decimal 8, ou 648. Voo 648, cotejamento correto, reporta pronto para o feedback e acionamento. Gente, voo 648. Avião 630, ponto de espera da 1-0, pronto. Avião 630, autorizado a alinhar e decolar de pistão 1-0, vento 190 graus, 109. Alinha e decola da 1-0, 630. Palmeiras, Índio Novembro, autorizado, ingresso pistão na 7, você pode ficar alinhado e pronto. Desça para 2.000 pés, QNH10115. Autorizado a final do procedimento de alerta 3, reporte estabilizado, livre da restante de altitude em TAP. 2.010.15, autorizado em 3, informará o 1.090. Então 3.198, controle Salvador, desça para nível 050, QNH10015, autorizado a chegada a Mari. Autorizado, ITAP, 3198. 2, chame controle 1208, decimal 8. 1208, bom dia, 1300. 1979, informação em curso da Eletel. Aguarde um minuto para a copa, por gentileza. Prepara a saída da Eoleda Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitoral. Zero Pouca, Aprovado em decolagem, pistão 17, vento 170 graus, 99. 26.0, terra 1288. 260-288, terra 3259. Para o pushback acionamento, portal 08. Drone 1648, em coordenação com a equipe de sala, já está para o táxi? Chamada táxi 1648. Azul 9979, pronto, cópia. Pronto. 9979, autorizado com fins, nível 340, decola da 110 com primeira curva direita, na saída da Eoleda Motiva. Mike Oscar Tango Vitoral. Responder 5163, controle em 120, decimal 8. Aerovia Eupes 1-0. Autorizado para confins do 340, que é como eles estão dizendo, responder da LV da Mótica. Aerovia Eupes 1-0, responder 5163, controle em 120. 9979, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Obrigado. 3859, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 1288. Na escuta do controle. Zulu, informação em curso de hotel, mais de um minuto para a cota. Patrulha 03, na escuta do controle? Na sua escuta, na rota cota para pouso em Salvador. Patrulha 03, torre 1895, com pouso. 10295 graus, até. 3198, após TAP, desce para 2 mil pés, quem negar 10, 105. Autorizado o final do procedimento de LSATSON, reporte estabilizado, SAM 3198. É após o TAP, 2 mil pés, reportará estabilizado no Hotel 3, 3198. Cada vez que chamou a drone, faz um cheque no equipamento, chame novamente por gentileza, transmissão muito baixa. Torre ou Patrulha 03? Patrulha 03, prossiga, pouso pistão no 7. Ah, tem aqui. Gente, o Patrulha 03 pousa direto no pátio do Grécio? Autorizado, positivo. Gente, reporte final para o Graero, Patrulha 03, CNH 10 no 5, vento 190 graus com 99. Papatango Lima Quilo Zulu, do pátio 5 para o pátio 3. Papatango Lima Quilo Zulu, autorizado o táxi, chame para ingresso. Chame para o cruzamento da pistão na 7. Deu uma, vou na Quilo Azul, 9979, aguarde para o pushback acionamento. Salvo 1648 para o táxi, com 65 a bordo, até Aracaju, autonomia 2 horas. Autonomia Aracaju, 2 horas, 65 a bordo, táxi via parte 1, Índia, no ponto de espera, chama Tom, em 1 ou 8, 95, altimetro 1 ou 0, 1 ou 5. Gente, parte 1 no Índia, com a entrada no 0-119-1020, igual mesmo a 2. Salve Salvador, o Oceano é 63, 6140 no portão 2, quero o prospecto em cima. 3, Quebec. Prossiga Quebec, Mike, na Lima, chame solo em 1 ou 2-1, decimal 9. Tem informação. Sente, 1 minuto para cópia. Poxa, né? 61.40, pode iniciar o push e copiar enquanto você faz o push? Negativo, é número 2 no setor. Obrigado. Solo Salvador, 35595, pronto para push e acionamento. 5595, coordenação do equipe de solo é a porta-ataque. Autorizado, reportará para o ataque. Coordene pro de Aracaju com o mesmo. 1-2-5-4-5-3-3-6-5, obrigado. Certo. Gente, aguarde 1 minuto, por gentileza. Azul 9979, em coordenação com a equipe de solo, reporta para o ataque. E coordenação com a equipe de solo, repassada para o ataque, azul 9979. Banhão no 40, copia. Aguarde autorização de pouso, vento 160 graus com 99, informe um helicóptero, um Bravo 407, prosseguindo para pouso pairado no pátio, não interfere com o seu pouso, o Gol 1094. Aguarde autorização de pouso no 094. 2 Salvador, Gol 648, ponte de saída 10, pronto para a decolagem. Gol 648, mantém ponte de espera. Mantendo ponte de espera, Gol 648. Pela curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, Abreu 58, e aí conforme, 5431 no transponder, 1208, está pronto. Puxa, 6140, com o recejamento correto, aguarde para o pushback acionamento. Adão. Romeu de November Alpha na escuta? Sony de November Alpha. O Índia November Alpha mantém-se sob condições visuais no meu teste. Confirme. Confirme para que posição prosseguirá? Vai afastar aqui até 20 milhas do Índia November Alpha. 03, autorizado pouso no pátio do GRAE. Vento 150 graus, 9 nós. Repórter no sol, controlado. Chamará no solo controlado, patrulha 03. Paciente, o Índia November Alpha vai reportar 20 milhas. Goma 648, a Lima tem cabeceira no zero. Autorizada, a Lima tem cabeceira no zero, Goma 648. Palma, Índia November Alpha, na escuta do controle de Salvador? Na escuta do controle, Índia November Alpha. O Índia November Alpha informa o tráfego, posição de 9 horas, 2 milhas, mantendo 500 pés. Tem algum no 621, no centro do hotel, posição 6, autorização com o ESA. Então, o no 621, no informação hotel em curso, a modificação é o vento com intensidade de 9 nós. Aguarda 1 minuto para a cópia número 2, prepara a saída da Euleda Motiva. Da Euleda Motiva, o no 621, obrigado. Salvador, com 094, livrou na foto. Dono 094, táxi civil, alfa, reporta antiga Juliette. Reporta antiga Juliette, 094. Paulo, Salvador, 35595, pronto para o táxi, OB 62, 3 horas e 20, alternando Vitória. Confirme quem chamou para o táxi? 35595. Confirma as informações? 62 o POB, 3 horas e 20, alternando Vitória. Gente, 35595, táxi via Patiuno, Índia, no ponto de espera, chama a torre 119695, altímetro 1015. Táxi inicialmente até a entrada do Pátio 3. É, inicial táxi até a entrada do Pátio 3, o 5595. Como é que o táxi até o, através do gate 06, repassando através do 06? Taxas o 979, 46 a bordo, 3 horas, 3:30 de autonomia, volta alternada é Ribeirão. Confirma a alternativa Ribeirão Preto? Afirma. Cliente, táxi via Índia, ponto de espera, torre 119395, altímetro 1095. Táxi via Índia, no ponto de espera, torre 119395, azul 9979. 1094, ingresso via Juliette para o gate 04, após o início do táxi da Embraer 190. Ah, ok, vai para o 4, atrás do azul, com 1094. Solo 35595, visual com gol. Lá no Pátio 3, aguardando. Gente, 5595, de passagem ao Boeing 737, após prossegue até o ponto de espera. No ponto de espera, chama a torre 1-9-9-5, um bom voo. Após o voo, 118-95 no ponto de espera, o 3-5-5-9-5. 3-1-9-8, complete a aproximação, chama a torre 1-9-9-5. 18-9-5, um bom dia. 18-9-5, o pouso. 1995, obrigado. 1895, roubou. Opa, 18, obrigado. Gente, reporte no término, Mike Acudanto. Torre Salvador, bom dia, até 3198, estabilizado no ILS X-Ray. Azul 9979, a linha decola separada? Afirma, azul 9979. Autorizado a alinhar e decolar de Tona Zero, vento 190 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar de Tona Zero, azul 9979. Torre Salvador, bom dia, 3595, ponto de espera pronto. Trip, mantém ponto de espera. Espera. Tona 3198, continua a aproximação, aguarde pista livre, QNH 10-105. Guardando pista livre, Tona 3198. Prossiga. 3 para 4 aguarde, prepara a saída a Momo após o ECT, confirma 1-0-0? 1-8-0, confirma? Confirma que usou o número 3 para 4 aguarde. Mishkan que uniforme para os 4? Mishkan que uniforme, prepara a correção da Copa. Autorizado Congonhas, São Paulo, nível 400. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita na saída da AEL, Leda Motiva. Mike, eu acho que Tango Vitor Alfa. Aerovia Up, 1-0, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder é 5443. Corrigindo, decola da 1-7 com primeira curva à direita. O transponder é 5443, eu controle 1-2-0, decimal 8. Passando 1100. Azul 9979, contato radar na decolagem, sul para nível 340, saída da EL. Sobre nível 340, saída da EL, azul 9979, com referência, pode voar da EL? Pode voar, Leda, 9978. 5595. Pode entrar ali, mantém. A gente confirma o trevo de 4 e para acionamento táxi chamei 1-9-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-1-5, bom voo. Bom 140 em coordenação com a equipe de Salé, porta táxi. Em coordenação, a porta táxi, 61 quadrado. 1621 no pronto cópia. Prossiga. 1621, autorizado Congonhas, nível 360, decola 10 com primeira curva direita, na saída da El Lita Mótiva, Mike Oscar, Tango Vitor, Ferrovia, Upe Zulu, 1-0. Aguarda o transponder por gentileza e o controle 1-2-0 de volta. 360, via Upe Zulu, 1-0, decola 10 com curva direita, na da El Lita Mótiva. Controle 20-8, aguardando o transponder gol no 621. O 621, cortejamento correto, aguarde outras pontas. Sente, já está pronto para o pushback acionamento. Meia dúzia. Pode, por gentileza. Pode. Controle Salvador, boa. Bom dia, gol no 864, gente da hotel. Gol 1864, controle Salvador, desça para nível 050, QNH10195. SC 050-9095, gol 1864, possibilidade de mare. É presente ITAP, 1864. ITAP, grato, 864. Solo Salvador, bom dia, TAM 3198. TAM 3198, táxi de Alfa, reportante da Juliette. Alfa, essa Juliette vai reportar, 3198. Autorizada decolagem, pistão no zero, vento 180 graus, 099. Autorizada decolagem, trip 5-9. 1-648, chame centro Recife, frequência 125.45, alterna 1-3365. 12545, obrigado, senhor. O 4207 desce para 2000 pés, QNH1015, autorizado a final do procedimento e ele é sexual e reposta estabilizada. Azul 4207. 4207, 2000 pés, 1015, autorizado final ILSX2, 4207, mais para mim. O 4207, tem condições de voar na proa de Duna e interceptar em Duna? Tem, voa Duna, 4207. Salvador, bom dia, é o Trip 5595. Trip 5595, contato radar na decolagem, sou para nível 200, saída da ELA. 200, saída da EL 5595. Solo, Oceano 6140 para o táxi, nós temos 109 a bordo, alternando Recife com 2 horas e 10 de autonomia. 6140, táxi via Índia, no ponto de espera do Rio, 1998.95, altímetro no 015, bom voo. No 015, até o ponto de espera, de 10295, Oceano 6140. Tá 3198, ingresso via Juliette para o gate 03. Visual com Airbus 320, iniciando o táxi. Ah, se demora. Prossegue para o Juliette para o... Via Juliette para o 3198. Afirmativo, 9979, Recife em 125.